Capítulo 13: Quando a tolerância se torna um pecado. Uma das palavras que estão na moda hoje é tolerância. É um ótimo conceito, mas as pessoas têm tentado estender a sua aplicabilidade a áreas da vida nas quais ele não é recomendável. O termo tolerante significa liberal, mente aberta, disposto a aceitar crenças que são opostas às suas próprias convicções, indulgente com algo não totalmente aprovado. Em certo sentido, ser tolerante implica comprometer as nossas convicções e ceder terreno em questões importantes. Portanto, o excesso de tolerância em questões morais nos deixou frouxos, fracos e sem convicção. Tornamo-nos tolerantes com o divórcio, com o uso do álcool, com a delinquência, com a impiedade nos altos escalões, com a imoralidade e com o ateísmo. Tornamo-nos tolerantes com a incredulidade. Há muitos anos foi publicado um livro que falava sobre as crenças das pessoas famosas e importantes. Do total, 60% nem sequer mencionaram Deus e só 11% mencionaram Jesus Cristo. Havia uma clara tolerância em relação à fraqueza de caráter e à permissividade moral, característica da nossa época. Tiraram as nossas convicções. Esvaziaram as nossas crenças e nos despojaram da nossa fé. O caminho é estreito. A ciência, porém, exige intransigência. Não há espaço para tolerância no laboratório. A água ferve a 100 graus Celsius, ao nível do mar, nunca a 90 ou a 120 graus Celsius, sempre a 100. E ela congela a 0 grau, nas mesmas condições, não a menos 5 ou a 1 grau Celsius. Corpos mais pesados que o ar são sempre atraídos para o centro da Terra. Se não houver nada que os sustente, eles sempre caem, nunca sobem. Sei que isso impõe um limite muito rigoroso, mas a lei da gravidade determina que seja dessa maneira. É a ciência e ela é rigorosa. Considere a matemática, por exemplo. 2 mais 2 são 4, não 3,5. Isso parece muito rigoroso também, mas a matemática não é liberal. A geometria também não. Ela diz que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Isso parece muito dogmático e rígido, mas a geometria é intolerante. A bússola sempre aponta para o norte magnético. Parece uma posição inflexível, mas a bússola não tem mesmo uma mente aberta. Se tivesse, todos os navios e todos os aviões estariam em perigo. Se você perguntar a uma pessoa qual caminho seguir para chegar a determinada cidade e ela responder: pode pegar qualquer um, todos levam você até lá. Você questionará se a pessoa é louca ou mentirosa, mas por incrível que pareça, muita gente pensa que todos os caminhos levam a Deus. As pessoas dizem: faça o seu melhor, seja honesto, seja sincero e você irá para o céu. No entanto, Jesus Cristo, que veio do céu para a terra e depois voltou para o céu e que conhecia o caminho melhor do que qualquer pessoa, disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mateus 7, versos 13 e 14. Jesus era rigoroso quanto ao caminho da salvação. Jesus indicou claramente que havia dois caminhos na vida. Um deles é largo, sem fé, sem convicções, sem padrões morais. É o caminho fácil, popular e despreocupado. É o caminho escolhido pela maioria, o caminho das massas, o caminho do mundo. Jesus disse que são muitos os que entram por ele, mas também afirmou que essa estrada, embora fácil, embora tão popular e cheia de gente, leva à destruição. E numa intolerância amorosa e compassiva, Jesus declara: entrem pela porta estreita, pois é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. A intolerância do nosso Senhor. Ele tinha a intolerância de um piloto que conduz seu avião no meio de uma tempestade, sabendo que um único erro, uma ínfima margem de condescendência, pode matar todos os que estão a bordo. Certa vez, num voo da Coreia para o Japão, o nosso avião enfrentou uma violenta tempestade de neve. Quando nos aproximamos do aeroporto de Tóquio, não havia teto e visibilidade era praticamente zero. O piloto teve que fazer um pouso por instrumentos. Foi para a cabine e o vi suando de nervoso enquanto realizava o pouso. Um controlador de voo dava as instruções. Eu não queria que aqueles homens fossem flexíveis. Eu queria que eles seguissem as regras ao pé da letra. Eu sabia que a vida de cada um de nós dependia disso. Portanto, quando estivermos prestes a aterrissar no grande aeroporto do céu, não quero saber de flexibilidade. Não quero sair do curso. E mesmo que eu seja considerado intolerante aqui, quero estar certo de ter um pouso seguro quando chegar lá. Cristo era tão intolerante com a condição de perdição do ser humano que deixou seu trono exaltado no céu, tomou a forma de homem, sofreu na mão de homens perversos e morreu numa cruz para comprar a nossa redenção. A situação do ser humano era tão séria que ele não podia tratá-la com negligência. Com o amor que lhe é próprio, Jesus não poderia ser complacente com o mundo escravizado por suas concupiscências, seus apetites e seus pecados. Depois de pagar um preço tão alto, Jesus não podia ser tolerante com a indiferença humana em relação a ele e a redenção que obtivera. Ele disse: aquele que não está comigo está contra mim. Mateus 12, verso 30. E ainda: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3, verso 36. Jesus falou a respeito de dois caminhos, dois reinos, dois senhores, duas recompensas e duas eternidades, e disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, verso 24. Podemos escolher a quem servir, mas a alternativa a escolher Cristo leva à destruição certa. Cristo disse: o caminho largo, fácil e popular leva à morte e à destruição. Só o caminho da cruz nos leva para casa. Jogando dos dois lados. A atitude tolerante que a maioria das pessoas tem em relação ao Evangelho de Cristo pode ser comparada a um homem que torcesse para dois times de futebol rivais. Seria impossível alguém que não tem lealdade por nenhum dos times realmente se envolver no jogo e torcer. Os fãs de beisebol, tanto em Atlanta quanto em Los Angeles, são muito intolerantes. Se você torcer por dois times adversários em qualquer um desses lugares, alguém vai gritar: ei, afinal, qual é o seu time? Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Um dos pecados da nossa época é o pecado da transigência. Precisamos de mais gente que se levante e diga com ousadia: eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué 24, verso 15. Jesus era intolerante com a hipocrisia. Jesus pronunciou mais ais sobre os fariseus que sobre qualquer outra seita, porque eles mostravam devoção exterior, mas seu interior estava cheio de engano. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Mateus 23, verso 25. Deus não tem tolerância com quem só fala, mas não faz. Ele insiste em que aqueles que confessam o nome de Cristo devem disciplinar a vida para agirem de acordo com a sua pregação. A igreja é um palco onde todos os que atuam também professam, mas onde muito poucos dos que professam também atuam. Um falso cristão sozinho consegue fazer muito mais para atrasar o progresso da igreja que uma dúzia de santos consegue adiantá-lo. Por isso, Jesus era tão intolerante com a falsidade. A única recompensa da falsidade é a destruição eterna. Esse é o único pecado que não tem recompensa nessa vida. Os ladrões têm o produto do roubo, os assassinos sua revanche, os bêbados seu estímulo. Mas o hipócrita não tem nada senão o desprezo dos seus vizinhos e o juízo de Deus no porvir. Por isso Jesus disse: não sejam como os hipócritas. Mateus 6, verso 5. Jesus era intolerante com o egoísmo. Ele disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9, verso 23. O egocentrismo é a principal causa de muitos dos problemas que temos na vida. A hipocondria, um distúrbio mental que vem acompanhado de melancolia e depressão, é frequentemente causada por autopiedade e egocentrismo. A maioria de nós sofre de miopia espiritual. Os nossos interesses, os nossos amores e as nossas energias estão muitas vezes focados em nós mesmos. Jesus enfatizou que seus discípulos deveriam viver de modo altruísta, não egoísta. Ele disse ao jovem rico: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mateus 19, verso 21. Jesus não estava interessado na doação dos bens daquele jovem, mas na sua libertação do egoísmo e do efeito devastador do pecado sobre sua personalidade e vida. Jesus foi intolerante com o egoísmo quando disse: pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. A vida que Jesus nos exorta a perder é o egoísmo que vive dentro de nós, a velha natureza pecaminosa que está em constante conflito com Deus. Pedro, Tiago e João deixaram suas redes, mas Jesus não era contra as redes em si. O que ele queria é que eles abandonassem a vida egocêntrica que as redes simbolizavam. Mateus deixou a coletoria, um cargo político, para seguir a Cristo. Mas Jesus não se opunha ao cargo político em si. O que Jesus queria é que Mateus abandonasse o modo de vista egoísta que esse cargo representava. Portanto, na sua e na minha vida, o eu precisa ser crucificado e Cristo deve ser entronizado. Jesus era intolerante com qualquer outro tipo de atitude, pois sabia que o egoísmo e o Espírito de Deus não podem conviver. Jesus era intolerante com o pecado. Jesus era tolerante com o pecador, mas intolerante com o mal que escravizava os pecadores. A mulher adúltera disse: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. João 8, verso 11. Ele perdoou a mulher porque a amava, mas condenou o pecado porque o abominava com ódio santo. Deus sempre foi intolerante com o pecado. A palavra de Deus diz: lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, Isaías 1, verso 16. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. 1 Coríntios 15, verso 34. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Isaías 55, verso 7. Cristo era tão intolerante com o pecado que morreu na cruz para libertar de suas garras os seres humanos. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O pecado está na raiz dos problemas atuais da sociedade. Tudo o que separa o ser humano de Deus separa-o também do seu semelhante. O problema do mundo nunca será resolvido enquanto a questão do pecado não for solucionada. Mas a cruz é a solução de Deus para o pecado. Ela anula e cancela para sempre o poder do pecado sobre todos os que recebem as abençoadas novas da salvação de Cristo. Os guardas florestais conhecem muito bem a importância da queimada no combate aos incêndios florestais. Para impedir que uma área seja atingida pelo incêndio, eles queimam todas as árvores e todos os arbustos, até uma distância segura. Quando o incêndio chega àquela área já queimada, ele não pode avançar, e tudo o que se encontra depois dela está salvo das chamas. Portanto, fogo se combate com fogo. O Calvário foi uma luta colossal de fogo contra fogo. Ao tomar sobre si todos os nossos pecados, Cristo permitiu que o fogo do juízo do pecado caísse sobre si mesmo. A área ao redor da cruz tornou-se um refúgio para todos escaparem do juízo do pecado. Ocupe o seu lugar com ele na cruz. Fique perto da cruz. Entregue a sua vida àquele que o redimiu na cruz, e o fogo do juízo do pecado jamais alcançará você. Deus é intolerante com o pecado. Essa intolerância enviou o Filho de Deus para morrer por nós. Deus disse: para que todo o que nele crer não pereça. A implicação óbvia é que todo aquele que se recusa a crer em Cristo estará eternamente perdido. Vá até ele hoje mesmo, enquanto o Espírito está falando ao seu coração.